Entretanto, no domingo à noite foi anunciada a convocatória para a dupla jornada de apuramento para o Europeu 2010, frente ao Chipre e à Noruega. O lateral Silvio, do Sporting Braga, e o central Nuno André Coelho, do Sporting, são as principais novidades, num leque de 23 atletas que serão orientados por Agostinho Oliveira, em virtude do castigo a Carlos Queiroz. Na lista de 20 jogadores, destaca ainda para a presença de 4 atletas do Futebol Clube do Porto, entre eles o regressado João Moutinho. Comparativamente ao Mundial 2010, constam ainda mais 2 novidades: Manuel Fernandes, Valência, e Silvestre Varela, do Porto. A nova regulamentação da UEFA permite a convocatória de 23 jogadores para cada partida, pelo que foram convocados 3 atletas em situação de stand-by, possível substituição: Rui Patrício, Paulo Machado e Ricardo Quaresma, que entretanto já entrou para o lugar de um lesionado Cristiano Ronaldo. Confira a lista completa dos convocados: guarda-redes Eduardo e Beto, defesas Rolando, Miguel, Ricardo Carvalho, Bruno Alves, Nuno André Coelho, Fábio Coentrão e Silvio, médios Miguel Veloso, João Moutinho, Manuel Fernandes, Raul Meireles e Tiago, avançados Varela, um lesionado Varela que foi substituído por Yannick Djaló, Ronaldo deu lugar a Quaresma, Dani, Edson, Nani e Hugo Almeida. Quem não deve voltar a estas listas é Paulo Ferreira. O defesa-direito resignou à seleção portuguesa numa notícia também na noite de domingo, depois de ter vestido pela última vez a camisola nas esquinas do 0-0 diante da Costa de Marfim a 15 de junho, no primeiro jogo do Mundial 2010 na África do Sul. Nessa última ocasião, o jogador do Chelsea jogou no seu lugar natural, à direita da defesa, mas ao longo de parte da sua carreira, notabilizou-se por desenrascar a lateral esquerda da defesa da seleção portuguesa, antes da adaptação de Duda e agora de Fábio Coentrão. Aos 31 anos, com 62 internacionalizações A e vários anos no topo de futebol europeu, entre Porto e Chelsea, Paulo Ferreira seguiu assim os exemplos de Deco, logo depois do Mundial, e Simão Sabrosa, na última semana, que também abandonaram a seleção. A decisão, segundo adiantou o Alusa, foi comunicada há algumas semanas ao selecionador Carlos Queiroz, tendo este tentado demovê-lo sem êxito, tal como já aconteceu com Simão. O mercado de transferências fechou ontem e as principais novidades de última hora surgiram em Alvalade. O Sporting contratou hoje o guarda-redes alemão Timo Hildebrand, de 31 anos. O guardião não tinha um vínculo a qualquer clube, chega a Alvalade a custo zero, pelo que a sua inscrição pode ser feita depois do fecho do mercado. Hildebrand representou o Stuttgart, na maioria da sua carreira, Valência e Hoffenheim. Quem também segue para Lisboa é Tales, jovem médio brasileiro de 20 anos, que representava o Internacional de Porto Alegre. Tales teve a experiência no Sporting Braga no início desta temporada, integrou o estágio que os minhotos cumpriram em Melgaço, mas não agradou aos responsáveis dos vice-campeões nacionais. Saídas aconteceram sobretudo no Futebol Clube do Porto. Miguel Lopes foi cedido ao Betis Sevilha, de Espanha, Tomás Costa ao Cluj, da Roménia. Quanto às finais, a Liga Portuguesa manteve o saldo positivo na balança comercial de 2010, após o encerramento do mercado, apresentou 31,2 milhões de euros de lucro entre exportações e importações de futebolistas. O Sporting de Braga foi o clube que mais lucrou, quase 10,3 milhões de euros positivos. Suplantam mesmo os 3 grandes do futebol português. Michelle Brito foi eliminada do US Open. A tenista portuguesa mais bem colocada na tabela ATP perdeu logo na primeira ronda com a indiana Sania Mirza, em 2 sets. Na segunda-feira, no encontro entre duas tenistas que passaram a fase de qualificação, Mirza venceu por 6-3 e 6-2 em apenas 77 minutos. Frederico Gil estreia-se esta noite no último torneio do Grand Slam. O jogador português encontra John Isner, o norte-americano que ganhou aquela que é considerada a partida de ténis mais longa da história, em Wimbledon, já este ano. Isner pediu ao juiz árbitro para jogar apenas hoje, para tentar recuperar de uma lesão no tornozelo ainda não resolvida totalmente. David Blanco já não é ciclista da Palmeiras Resort Tavira. O espanhol, vencedor de 4 edições da Volta a Portugal em bicicleta, a última este ano, vai alinhar pela Geox. O contrato é válido por uma época, com a equipa espanhola recém-criada, que vai incluir nomes como Carlos Sastre e Denis Menchov. Assim, David Blanco, com 35 anos, terá a possibilidade na próxima época concretizar o desejo antigo de participar na Volta à França. Não em França, mas em Espanha, hoje decorreu a 5ª etapa da Vuelta, ganha ao sprint por Tyler Farrar. O norte-americano da Garmin demonstrou estar em boa forma, bateu ao sprint Mark Cavendish, que nem força teve para responder ao ataque do seu adversário. O português Manuel Cardoso ainda espreitou a luta, mas ficou muito longe da decisão. Na classificação da etapa, Tyler Farrar superou o espanhol Condon Larrea e o inglês Mark Cavendish. Manuel Cardoso foi 18º com o mesmo tempo do vencedor. Na geral, Philippe Gilbert, o belga, continua na liderança, 10 segundos de vantagem sobre os espanhóis Igor Anton e Joaquim Rodrigues. Manuel Cardoso ocupa a posição 122, a quase 36 minutos de Gilbert. No Mundial de Basquetebol, Angola está praticamente nos oitavos de final da prova. No jogo fundamental que terminou já ao final desta tarde, os africanos bateram a Alemanha por 92-88. Tem um apuramento muito bem encaminhado para os 16 melhores na prova que decorre na Turquia. A Espanha voltou a perder. Ontem os campeões em título começaram muito bem o encontro com a Lituânia, chegando a estar com uma vantagem de 18 pontos já na segunda parte. Mas no quarto período os lituanos deram a volta ao marcador, venceram por 76-73. Os Estados Unidos sobreviveram também ontem ao primeiro grande teste no torneio. Derrotaram o Brasil por 70-68. Os brasileiros lideraram quase todo o encontro e quando faltavam apenas 7 minutos no final, a equipa norte-americana, com um afundanço de Lamar Odom, saltou para a liderança do marcador. Nos derradeiros instantes, o Brasil ainda teve duas boas ocasiões para levar o encontro para prolongamento, mas falhou nos momentos decisivos. Fechamos regressando ao ciclismo. Laurent Fignon, vencedor de duas edições da Volta à França, faleceu ontem, vítima de doença prolongada. O ciclista francês, vencedor do Tour em 1983 e 1984 e de uma Volta à Itália em 89, viu ser diagnosticado um cancro no pâncreas no ano passado. Conhecido como o professor no seio do pontão, Fignon manteve-se sempre ligado à modalidade, tendo passado a assumir as funções de comentador depois de abandonar as estradas a nível profissional. Foi a última notícia da edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos no domingo às 11 da noite. Até lá!